tome. Ai. Não. Ui! Demais! Ele gosta. Cavalo. Dança, gatinho, dança. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, mamãe. Ai, meu Deus. Que é isso, meu filho? Calma. Chega! Aô, potência! É brincadeira, hein? Que cara mais sem graça! Que papelão, hein? Ficou bom não, hein? Então tá bom. Ah, tá. Ai, gostei. Ok, ok.